Eu me peguei vendo as suas fotos e te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido. Hoje acordei com uma vontade absurda de você, yeah. Eu já tomei sei lá quantos copos e aí pensei se também acontece contigo. De quando a gente acaba de se ver, ainda não passa esse querer, yeah. Você chegou assim, sua feito um vento, plantou um sentimento que tá crescendo como um furacão. O seu jeito pra mim virou necessidade e não bastasse na cabeça, você já foi parar no coração. Vai que cola me mudar de vez pra sua vida, vai que a gente tenha um futuro promissor. Vai que cola a gente construir uma família, vai que é amor, vai que é amor. Eu já te imagino na igreja toda linda e a lua de mel bem quente lá em Salvador. No caminho entre si e o check-in de ida, vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor. Diego Ferraz, o Jonadinho. Você chegou assim, sua feito um vento, plantou um sentimento que tá crescendo como um furacão. Seu jeito pra mim virou necessidade e não bastasse na cabeça, você já foi parar no coração. Vai que cola me mudar de vez pra sua vida, vai que a gente tenha um futuro promissor. Vai que cola a gente construir uma família, vai que é amor, vai que é amor. Eu já te imagino na igreja toda linda e a lua de mel bem quente lá em Salvador. No caminho entre si e o check-in de ida, vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor. Vai que cola me mudar de vez pra sua vida, vai que a gente tenha um futuro promissor. Vai que cola a gente construir uma família, vai que é amor, vai que é amor. Eu já te imagino na igreja toda linda e a lua de mel bem quente lá em Salvador. No caminho entre si e o check-in de ida, vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor.